Você pode acreditar, você pode até sonhar, você pode imaginar, você pode até ver. É um sonho que se realiza. Que Deus permita que a saúde esteja na sua vida. Em todas as horas, todas as vitórias, todas as derrotas, você vai superar. Eminente, competente, segue em frente. E se quiser puxar o pai, pode chegar. Mas na sua liberdade ninguém vai te parar. Espero que você escolha o caminho certo. Esteja sempre do lado benéfico. Mesmo que eu não esteja perto de você, feche os olhos e vai me ver. Só em grandes atitudes você prova que um homem de respeito. Mantenha-se direito, equilíbrio em qualquer situação. Ajude o próximo, o amor no coração. Você vai longe, pode acreditar. Das coisas boas da terra deve desfrutar. Está preparado porque vai chorar. Felicidade ou tristeza não se abalar. E com o tempo, tudo tu aprende. Que o que quer colher, plante hoje uma semente. Humildade, respeito, pés no chão. Vai na paz e encara esse mundão. Na luta, eu continuo na batalha e ajuda. É quem pouco atrapalha na busca da felicidade. Pra você e pra mim, eu vou até o fim. Na luta, eu continuo na batalha e ajuda. É quem pouco atrapalha na busca da felicidade. Pra você e pra mim, eu vou até o fim. Duas flores mais lindas, sinônimo de Milena e Camila. Pode crer, eu luto pelas minhas filhas. Então lute, estude, tenha atitude. Corra atrás, mas nunca se ilude. Desfrute o que o mundo vai dar pra você. Tenha cuidado também pra não se arrepender. Que na vida a gente bate e apanha. Faça como seu pai, brigue por quem você ama. Sempre há um pouco de loucura no amor. Saiba também que o seu pai nunca as deixou. Um sorriso de vocês duas deixa meu dia bom, faz esquecer essa vida dura. Lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Corrida hoje, vitória amanhã. A esperança depende da perseverança. Por isso não faço mal e não haja com ignorância. Pois a melhor herança que podemos ter na vida é o poder de ser puros como uma criança. Que não pratica o mal e não comete vingança. Por isso tenha fé e esperança. Na luta, eu continuo na batalha e ajuda. É quem pouco atrapalha na busca da felicidade. Pra você e pra mim, eu vou até o fim. Na luta, eu continuo na batalha e ajuda. É quem pouco atrapalha na busca da felicidade. Pra você e pra mim, eu vou até o fim. Só Deus sabe, por tudo que passei, várias situações, mas eu não me entreguei. O que foi bom se faz presente e me faz tão bem. Ontem um neném, hoje moleque arteiro. É tão gostoso o nosso dia a dia. Os problemas vão embora, seu sorriso contagia. Fico triste se você ficar doente. Nada é mais saudável que te ver bagunçar. Peça a Deus sabedoria ao te ensinar. Quando estou longe sinto falta da sua pirraça, do seu grito, suas lágrimas, sua rebeldia. Teve a quem puxar. Na perfeição humana não dá pra acreditar. Mas eu espero um adulto educado, batalhador, bem amado. Minha parte estou tentando fazer. Tô trabalhando pra te ver crescer e aprender. Eu só quero o que toda mãe quer: saúde, prosperidade, um ser humano de fé. Na luta, eu continuo na batalha e ajuda. É quem pouco atrapalha na busca da felicidade. Pra você e pra mim, eu vou até o fim. Na luta, eu continuo na batalha e ajuda. É quem pouco atrapalha na para os filhos da felicidade. E a todas as crianças do nosso Brasil: Vinícius, Milena, Camila, Jonathan, Júnior, Lucas, Jaine, Nicolas, Bernardo. Paz. Muito amor pras crianças. Muita saúde pros nossos filhos, mano. CNJ. Ai!